Vamos deixar que entrem, que invadam o seu lar. Pedir que quebrem, que acabem com seu bem-estar. Vamos pedir que quebrem o que eu construí pra mim. Que joguem lixo, que destruam meu jardim. Eu quero o mesmo inferno, a mesma cela de prisão. A falta de futuro. Eu quero a mesma humilhação. A falta de futuro. Vamos deixar que entrem, que invadam meu quintal. Que suje a casa e rasgue as roupas do varal. Vamos pedir que quebrem sua sala de jantar. Que quebrem os móveis e queimem tudo que ressalva. Eu quero o mesmo inferno, a mesma cela de prisão. A falta de futuro. Eu quero a mesma humilhação. A falta de futuro. Eu quero o mesmo inferno, a mesma cela de prisão. A falta de futuro. O mesmo desespero. Até os inocentes, aqui já não tem perdão. Vamos pedir que quebre, destruir qualquer certeza. Até o que é mesmo belo, aqui já não tem beleza. Vamos deixar que entre, fique com o que você tem. Até o que é de todos, já não é. Pelas esquinas, até o que é novo já está em ruínas. Vamos deixar que entre, nada é como você pensa. Pedir que sentem os que entraram sem licença. Pedir que quebrem, que derrubem o meu muro. Atrás de tantas secas, quem é que pode estar seguro? Eu quero o mesmo inferno, a mesma cela de prisão. A falta de futuro. Eu quero a mesma humilhação. A falta de futuro. Eu quero o mesmo inferno, a mesma cela de prisão. A falta de futuro. Desespero.